Podcast Novo Tempo. Existem estilos musicais proibidos para o louvor a Deus? Ouça o pastor Ezequiel Gomes. No último podcast, tratamos da difícil tarefa de produzir música a partir de princípios bíblicos. Características como alegria, júbilo, arte, pureza, amabilidade, boa fama, demonstram que o louvor a Deus deve estar associado ao que é positivo e não ao que é negativo. Entretanto, tais afirmações conduzem a dificuldades práticas quando, por exemplo, existem músicas tradicionais cristãs que estão associadas a uma dessas características, mas ao mesmo tempo estão em contraposição a outras. Por exemplo, o hino Vencendo Vem Jesus, número 152 do Hinário Adventista, está sim associado à alegria, mas não está associado à boa fama, uma vez que foi extensamente usado como marcha de guerra na história americana. Outro exemplo de um hino marcial é o hino 344 do Hinário Adventista, Ó Cristãos, Avante. Muitos outros exemplos poderiam ser citados. Mozart compôs uma música que serve como hino do Hinário Adventista, é o hino de número 19, ao coro dos arcanjos. Entretanto, Mozart vivia uma vida promíscua, apesar de ser um músico genial. Portanto, percebemos que esse tipo de discussão pode ir muito longe, caso as pessoas dediquem tempo a pesquisar sobre esse assunto. Mas as maiores controvérsias não se referem às músicas do passado, mas às músicas do presente. Temos centenas ou milhares de estilos musicais em todo o mundo, todos associados a elementos culturais específicos, e há grande discussão na igreja sobre estilos musicais para a adoração a Deus. Será que há estilos musicais proibidos para o louvor a Deus? Responder a essa pergunta exige consideração mais profunda do que simplesmente dizermos sim ou não. A primeira consideração que é necessária é afirmarmos claramente que a Bíblia é silenciosa no que tange a questão específica sobre estilos musicais. Por si só, esse silêncio deve fazer os cristãos tremerem e temerem diante de Deus, a fim de não usarem uma suposta autoridade divina para proibir aquilo que Deus não proibiu. Falando sobre falsos profetas, a Bíblia diz assim: "Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse." Jeremias 23, verso 31. Colocar palavras na boca de Deus é um empreendimento arriscado. Entretanto, é fato que a Bíblia é silenciosa sobre inúmeras realidades, e nem mesmo por isso os cristãos devam deixar de procurar princípios em harmonia com a palavra de Deus que possam nortear de forma segura sua postura diante dessas questões. Não devemos advogar que tudo aquilo sobre o que a Escritura silencia deve ser permitido nem proibido, mas devemos buscar aplicar princípios claros de forma coerente em proibições ou permissões igualmente claras e bem explicadas. Vamos tentar desenvolver critérios bíblicos sobre estilos musicais para vermos como isso pode ou não nos ajudar neste caso. Todo e qualquer estilo de música pode ser ou estar associado a valores e práticas pecaminosas diversas. E eu vou dar um exemplo que é um dos mais abrangentes de todos, falando da sensualidade pervertida. Seres humanos são diferentes e se expressam através da música de forma diferente, mesmo quando querem atingir objetivos semelhantes. Quando o assunto é pecado sexual, devemos ter plena consciência de que qualquer tipo de música é capaz de promover essa espécie de pecado. Um homem casado pode usar qualquer tipo de música para fantasiar o adultério ou para tentar seduzir outra mulher que não a sua esposa. Tudo depende do nível cultural desse homem e dessa mulher em questão. Por exemplo, um homem pode tentar seduzir uma mulher a se tornar a sua amante, usando, para isso, a música clássica. piano, cordas, metais, orquestras, músicas belas e de bom gosto. Outro homem pode tentar seduzir uma amante ao som de rock. Um rock mais leve, um rock mais pesado, tanto faz. Outro pode tentar seduzi-la ao som de música sertaneja. Outro ao som de música baião ou forró. Outro ao som de jazz ou blues. Outro ao som de lambada ou salsa e merengue. Outro através de frevo ou axé. Outro através de samba ou pagode. Outro através do choro. Outro através do funk carioca. Outro através do pop ou do reggae. Outro através da música eletrônica. Outro através da música new age ou de qualquer outro estilo de música. Portanto, para sermos coerentes, se alguma associação de um estilo musical com a sensualidade lhe tornar inapto para ser usado no louvor a Deus, teremos de condenar todos os estilos musicais, sem exceção. E essa realidade acontece, inclusive, com os estilos musicais tocados dentro da igreja. Os hinos tradicionais soam, em grande medida, como músicas clássicas. Basta dizermos que temos Mozart e Beethoven como autores de hinos do nosso hinário. E este estilo musical já foi extensamente usado para embalar a promiscuidade da elite europeia por séculos. De igual forma, os hinos mais contemporâneos muitas vezes soam alegres ou suaves, etc. E tudo isso pode ser usado na sedução do pecado. Portanto, se condenarmos um estilo de música por sua conexão com a sensualidade de forma específica, teremos dificuldades de explicar por que não condenamos a todos e por que não banimos a música por completo do nosso culto a Deus. Entretanto, precisamos admitir que nem tudo é tão simples. Existem estilos de música que simbolizam não apenas a sensualidade, mas todo um estilo de vida contrário ao evangelho. Por exemplo, o rock muito pesado, o funk carioca, certas vertentes da música eletrônica e etc. estão intimamente associados ao estilo de vida do uso e do tráfico de drogas, do crime, da violência, da rebeldia, além da já citada imoralidade sexual. E, enquanto essa associação não se dissolve e perde o seu sentido, a igreja pode sim proibir tais estilos musicais em seus cultos. Mas essa proibição deve ser feita com tremor e temor a Deus ao explicar suas razões. O que tornam essas músicas, entre aspas, inadequadas, não são características melódicas, harmônicas ou rítmicas, que supostamente desagradem a Deus. O que as torna inadequadas são sua íntima relação com o pecado, que a Bíblia claramente condena. Além disso, é importante que a igreja seja honesta e afirme que tal tipo de proibição não pretende ser absoluta nem eterna. No passado, já se considerou o piano como um instrumento de música impossível de ser usado para o louvor a Deus. Por quê? Por sua associação com prostíbulos e bares há muitas décadas atrás. E hoje, o piano está dentro da igreja, santificado e aceito entre os santos. O mesmo pode acontecer no futuro com estilos musicais que hoje não são aceitos. Portanto, ao respondermos à pergunta, existem estilos musicais proibidos para o louvor a Deus? Devemos dizer o seguinte. Primeiro, não há princípios musicais na Bíblia que nos permitam responder sim absolutamente a essa pergunta. Segundo ponto, existem associações íntimas entre certos estilos musicais e o pecado, e isso nos permite proibi-los dentro da igreja. Em nosso próximo podcast, trataremos sobre instrumentos musicais. Todos podem ser usados no louvor, ou existem alguns instrumentos que não podem ser usados para louvar a Deus? Até a próxima, fiquem com Deus. Podcast Novo Tempo.